Panorama Agrícola para 17 de janeiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira e este é o Panorama Agrícola de 17 de janeiro de 2011, noite de lua crescente. O ditado do programa de hoje é: madrugas e terás trabalho. Confira uma dica de Simone Barrin sobre o meio ambiente. E na entrevista especial de hoje, livro conta a história do tornado em Guaraciaba. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma única pilha contamina o solo durante 50 anos, porque ela contém metais pesados. Deposite a pilha em local adequado e prefira as recarregáveis. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista do programa de hoje é com o técnico agrícola da EPAGRE em Guaraciaba, extremo oeste do estado de Santa Catarina, Eloy Voigt. Eloy, tudo bem com você? Tudo bem, mano, tudo bem, tudo jóia. Bem, Eloy, você lançou ao longo do ano de 2010 um livro sobre Guaraciaba, sobre o tornado ocorrido em setembro de 2009 na região, é isso? A gente, conjuntamente com outras pessoas, a gente teve essa ideia em função de nós estarmos também envolvidos, né, no auxílio aí das famílias vitimadas aí pelo tornado. Conta para nós um pouquinho mais sobre o livro, quantas páginas, o conteúdo... Pois é, então na verdade é o seguinte, o livro, como eu falei, na verdade a gente teve organizando ele, porque eu, juntamente com outras pessoas aqui da prefeitura e diversas entidades do município, nós tínhamos uma comissão que era responsável de acolher essas pessoas que provinham de outros municípios para fazer o auxílio às vítimas do tornado. As doações nós também coordenávamos e constantemente pessoas falavam de que isso com certeza vai ficar na história do município, né? E aí nós tivemos a ideia de fazer, então, esse registro. E o livro retrata desde a noite da tragédia, onde tem um depoimento do SAMU, que trabalhou a noite toda, juntamente com enfermeiras e outros profissionais e mais voluntários, chegando também até no dia 30 de abril, onde nós fizemos uma prestação de contas para a comunidade, uma audiência pública. Então, o livro trata de toda a trajetória, da reabilitação das propriedades das famílias atingidas, né? Desde a primeira noite, como eu falei, tem a nossa colega Maria Laura do CIRAM também, que aborda os aspectos meteorológicos da tragédia, né? Tem depoimentos, né? Tem vários depoimentos de famílias atingidas, depoimentos de lideranças, comunidades, lideranças regionais. Ele retrata também a questão da importância dos bombeiros, né, que os bombeiros tiveram um papel fundamental no auxílio, principalmente nas primeiras horas após o ocorrido. Então tem um depoimento também do sargento aí dos bombeiros. Trata também da defesa civil, a gente aborda um pouquinho da defesa civil, as preocupações que tem também em muitos municípios a defesa civil no estatuto. Felizmente aqui no município tem uma atuação, né, tem um grupo de entidades que fazem parte, inclusive o EPAG faz parte, né? Acho que também auxiliou na rápida recuperação. Tem também, aborda um pouquinho dos danos materiais, que foram altos, né, bastante altos. Aborda também os danos psicológicos, né, que a gente não consegue mensurar, mas tem uma psicóloga aí da área social que também aborda a questão dos danos psicológicos, danos ambientais, outro com o colega da EPAG de Anchieta, o Ivan, também tem abordado, né? Os danos ambientais também foram muito grandes. A questão da solidariedade também é abordada no livro, foi muito presente, né, nesse ocorrido, e é por isso também de que rapidamente se reabilitou a cidade, em função de toda essa solidariedade regional, estadual, no sentido de mão de obra, do açougue, enfim, né? Esse depoimento de várias pessoas que eu falei também, ele aborda também um pouquinho da questão da fé, que muitas pessoas não abandonaram as propriedades, né? não entraram em pânico justamente porque a fé esteve presente nessa tragédia. Aborda um pouquinho das feiras de trabalho, que tem por mais de 5 mil pessoas que estiveram participando, né, nesse grande mutirão aqui no município, né? Então aborda um pouquinho do trabalho, mais de 40 municípios se fizeram representar com auxílios aqui no município. E depois a gente aborda um pouquinho uma reflexão também na questão do futuro, né, frente a todos os catástrofes ambientais que têm ocorrido mundo afora, né? A gente faz um pouquinho uma reflexão sobre essa questão ambiental, né, e até onde vai essa problemática, né, e até onde o ser humano deve estar interferindo também e refletindo sobre a questão ambiental. Então, ela retrata tudo isso, né, resumidamente, com bastante ilustrações, tem mais de 100 fotos que fazem parte também desse trabalho aí. O nome do livro, Eloy? É Guaraciaba, Tornado 2009, Raio de Luz vezes Raios e Ventos. Que Raio de Luz é a iluminação do município de Guaraciaba, do Guarani, né? Então é o Raio de Luz, então, desde Raios e Ventos. Você... No final, né, o Raio de Luz venceu, né, os raios e ventos. Você diria que um ano e quatro meses depois a cidade está reerguida? Olha, a gente tem, né, circulado constantemente pelo interior e a grande maioria das propriedades estão reabilitadas. Perdeu a casa, já está morando, já todas as famílias já estão nas suas casas, né? O que a gente observa é que quem tinha uma estrutura maior, né, uma estrutura produtiva maior de instalações, ainda tem algum problema, né, com o pessoal que tinha viário, o pessoal que tinha suinocultura, né, expressiva, né, com produção grande, eles ainda têm alguma certa dificuldade, mas a grande maioria das famílias, né, que trabalha com leite, já reconstruiu suas casas, né, quem perdeu tudo, quem perdeu parte, já reformou, e estão tocando, né, normalmente, aí a questão da estrutura produtiva, né. O que a gente sente, né, e conversando com o pessoal da área social aqui, é que ainda tem famílias, né, com depressão, o trabalho ainda persiste, né, que não é de uma hora para outra que vai, o pessoal vai, né, vai esquecer desse trauma, né, mas a questão do setor produtivo e as instalações, a grande maioria já está tudo restabelecida, né. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Eloy Voigt, extensionista de Guaraciaba, sobre um livro a respeito da tragédia do tornado de 6 para 7 de setembro de 2009. Você estava na cidade naquela noite, Eloy? Sim, eu estava na casa de um amigo, né, e quando começou aí o vento, né, na verdade, na cidade não percebeu tanto, porque ele passou mais ao redor, né? A gente estava na cidade e eu estava ligado aí à área da saúde, né, naquela época, né, junto com a EPAG, enfim. E a gente ficou juntamente com outras pessoas voluntárias a noite toda, praticamente no hospital, aí auxiliando, né, recepcionando as vítimas e contribuindo, né. E posteriormente a isso, no dia 8 de manhã, a gente já reuniu na primeira hora a Defesa Civil, né, com a gente também, a EPAG faz parte. E para tomar os mesmos encaminhamentos, né, para sentir um pouquinho a dimensão também da tragédia, né? Quem estava na cidade, a gente sentiu que tinha o ginásio foi destruído, né, do colégio estadual, né, casas, mas não se tinha a dimensão, né, do prejuízo. Aí foi formado equipes que o pessoal começou a fazer levantamento no interior, né? E a EPAG teve um papel fundamental também nesse aspecto, fez todo um levantamento de, né, todas as propriedades, até para mandar para o banco e para o MDA, né? Então a gente estava na cidade, né, também passou aquele susto, né, mas na cidade o evento assim, ele não teve assim tão forte, tão severo, né, como nas comunidades do interior. Técnico agrícola Eloy Voigt, de Guaraciaba. Para adquirir o livro, como se faz, Eloy? Olha, pode ser por e-mail, né, e até... Ali a Maria Laura dispõe de alguns exemplares ali no Central, na EPAG, né? E pode ser por fazer encomenda por e-mail que a gente encaminha via correio para as pessoas interessadas. Guaraciaba Tornado 2009, Raios de Luz, Raios de Vento. Qual o e-mail para adquirir o livro? É Eloy_VOIGT, @yahoo.com.br. Repetindo, Eloy com I, underline. V-O-I-G-T, foi, @yahoo.com.br. Eloy Voigt, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Panorama Agrícola sobre o livro que retrata o tornado de Guaraciaba em 2009. Obrigado pelas suas informações. Tá, Eloy, eu também agradeço. Uhum. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.